0 sai da Gol, então 3567. 67 na Gol, subir para 3870. Vamos realizar o corte aqui, chamar quente, na escuta, macaco em quente. Número 649, Itap, da presente, confirma indicada. Presente, Itap, no momento 260 no R200. Sim, pode manter a velocidade do 649. Até. E descendo para 3.000 pés, livre de restrições, o ajuste 1.011. Sente, descendo a 3.000 direto, 1.011. Uno 273, reautorizado, 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.000 pés, 1.011, então 273. Salvador, uma boa tarde, 3897. 3897, uma boa tarde. Para informação, o Salvador opera visual, piste uso 1-0. O vento é de 1-30 graus com 7 nós. O QNH 1-0-1-1, a temperatura é de 30 graus. Temos autorizado 340 para Guarulhos, porém estamos aguardando apenas o transponder com o Centro Recife, aguardando para copiar o TAM 3897. Positivo, vamos copiar as condições do 1-0-1 na operação na 10, não tem escuta permanente quando dá nossa autorização, muito obrigado. Afirmativo, 3297, o técnico já chegou por aqui e, por gentileza, teria condições de verificar se já recebe a informação Tango. Afirmo. Agora tem a informação, o Tango vai copiar. Por gentileza, só verifique para ver se realmente já entrou lá no ar o 3897. Estamos apenas no aguardo. Está no ar, afirmativo. Está no ar já. Muito grato. Paulo, gol 1856, posição 8 para puxa, estacionamento. 1856 no 08, está autorizado, Samitax. Autorizado, 1856. Bababá, Mike, Golf Mike, o controle prossiga. Já faz o corte para Salvador, está mantendo 500 pés na linha do litoral, 18 milhas, 9 minutos, com 01 a bordo, acionado 0114. Ciente, está mantendo 500 pés? Afirmo. Ciente, mantendo corredor forte, reporte Interlagos para ingresso no corredor, Mike Golf Mike. Mike. Controle Salvador, está 3894, perdeu contato com o centro, mantendo o nível 1054. Então, 3894, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o 050. Seu 050, chegada Mari, 3894, por gentileza, não recebemos informação aqui, em condições. O 3894 tem condições de checar novamente, que a torre informou que o ATIS agora, no momento, já está operando normalmente. Afirmativo, obrigado. Caso negativo, hoje a frequência do controle. 3894, obrigado. Zero. Foi decolada 1-0 com curva direita na saída da Eoleda e após Leda Bidev. O controle de Salvador opera em 1-1-9-8, transponder 5-4-7-0. A rota será via Upper Whisky 5-0, Bidev, Upper November 8-5-7, por seguro. Upper Zulu 1-6, Golf, Upper Zulu 1-4, Toquim. Cotejo. 360 para Rio de Janeiro. Upper Whisky 50 Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo Zulu 14, Barbacena. Decola da 10 com curva direita, na Dael, transição Leda, Leda voa Bidev. 798 controle 5470, transponder, 8002. Correto, 8002, quando pronto, são em posicionamento no 11. Quando pronto, chamaremos, está na posição 11, obrigado, está 8002. Solo Gol 1856 para o táxi, alterna Salvador, 3 horas e 10, 132 a bordo. Bem, confio. 132, 132. Copiado, táxi Juliette Alfa, ponto espera, torre no 86, no 856. Juliette Alfa, ponto espera, 286, no 856, obrigado, boa tarde. Golf Mike agora foi recebendo primário. Ok. O Mike Golf Mike teria condições de informar a rádio de distância de Salvador? A distância é 12 milhas, está na linha do litoral. Gente, ainda checa o transponder, o Mike Golf Mike. Mike. Mike é com Índia, mantém a autorização anterior, reporte pronto para o táxi. Salvador, Gol no 601. 601 no Galeão, temos autorizado nível 360, copia? 360, Galeão, pronto para cópia, Gol no 601. 601 autorizado, Salvador, Galeão, nível 360, prosseguindo rota via por isso que 50, Bidev, Upper November 857, por seguro, Zulu no 6, Gruff, Zulu no 4, Toquim, decola 10 com curva direita, saída da El, Leda e após Leda, Bidev, controle opera em 1998, transponder 5503, cotejo. Se ainda mantenha o corredor Interlagos aguardando coordenação com a torre para proliferar aqui. Mike. 0856. Passa para a frequência da torre ou não? 2, 5 da Tango, 910, ponto cópia. 6722, aguarde cópia. 610. Gol 601, estou aguardando o contejamento, ok? Positivo. 360 na Upper Whisky 50 para o Galeão até Bidega, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 Grosso, Upper Zulu 14 Toqui. O nossa subida da Euleta, lida direto Bidega, controle 198, transponder 5503. Correto, 601 no condução de seu posicionamento no 07. Amaramos para o prospectamento, obrigado. Orbjet 6722, Galeão 340, copia? Copia, desculpa aí. Autorizado Galeão 340 via Peruísque 50. Decola 10, curva à direita, saída da Euleda após Leda Eudes. O controle opera em 1998 e o transponder 5466, contexto. Copiado Galeão, 340, Peruísque 50, decola 10, curva à direita da Euleda após Leda Eudes. 198-5466-722. Correto, quando pronto, seu posicionamento no 10. 2-2. São 3897 Guarulhos 340, copia? Copia, firma. Autorizado Guarulhos 340 via Peruísque 50, decola 10, curva à direita, saída da Euleda após Leda Videv. Controle, opera em 1998, o transponder 5505, cotejo. 340 Guarulhos autorizado pela Peruísque 50, decolando da 10, curva direta, à direita na saída da Euleda, então Videv. 1998, acionando 5505. 3897-06, quando pronto, seu posicionamento 3897. 97. E outro para pouso na 10. Mantenha o setor aguardando instruções. Ok, a possibilidade de seguir pela terra 90 da 10, aguardando na próxima cabeceira 17. Afirmativo, ingresse na perna do vento da 10, reporte para ingressar no circuito da 17. Mike, Golf Mike. Mike. Gol no 649, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso, 649. Gol no 856, decolar 252, controle 1998, bom voo. 098, muito obrigado, boa tarde. Transponder 5504, gol 1567. Correto, quando pronto, seu posicionamento no 567. Chamará. 294, desce via para 2000 pés, ajuste 1011, livre LS, reporte estabilizado. 20, descida via para 2000 pés, negativo 1011, reporte estabilizado. 3894. Que é com Índia, ajuste 10 no 1, reporte no ponto de espera, pista no 7. Afirma, Mike é com Índia, temperatura 3-0, vento no 20 graus, 07 nós, o atiza a informação em curso Tango, ok? Golf Mike na escuta? Prossiga. No través norte da Torre de Salvador, vai manter espera visual no setor aguardando instruções. Ai, sim. Solo 54, livre à direita, 1219, boa tarde. 219, boa tarde. Vou no 273, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 079, informa o tráfego à esquerda, helicóptero, circuito de tráfego não vai interferir com sua aproximação. Sente livre pouso, pista 10, sentido tráfego com 273. Mike Golf Mike, ajuste 10 no 1, se ajuste como número 2, ok? Informe que tem um Boeing final de 1 milha 10. Se ajuste como número 2, sem livre pouso na cabeceira 17, vento no 20 graus, 07 nós. Mike. Mike Golf Mike, está na final por 1-7. Tenente, Mike Golf Mike, livre pouso, pista 1-7, vento no 20 graus, 08 nós. Direcionamento Tarantino 2002, no 11. Autorizado, sumitado. Chamar para o táxi, tá? De 62. Bono 273, solo 56, livra direito no 219, boa tarde. Direita 1219, gol 1273, boa tarde. Michael Mike Roger. Irmão. Solo, boa tarde, azul 4234 para pushback estacionamento. Está na ponte 1. Autorizado, semitáxi. Chama na táxi 4134, 4234. Solo Salvador, gol 1273. 1273, táxi Alfa Quilo, passe 3. Chame para a entrada no pátio principal. Alfa Quilo para o pátio 3, chamará para o ingresso no pátio principal, gol 1273. Mike Golf Mike, frequência livre. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Posicionamento 6722, 110. Webjet 6722, aguarde no 10. 22. Localizador. 3894, conta adicional, chame torre 118, decimal 612, tem um bom pouso. Obrigado, boa tarde. 3894. Está passando o nível 180, gol 1856. O gol 1856 está agora restrito pelo centro Recife para o nível de voo 1370, correção, restrito a nível de voo 370, o gol 1856. Ok, restrito 370. Aceita como final, 1856. Gente, coordene o mesmo como final com o centro Recife agora, na frequência 125, decimal 45. 2545, muito obrigado, boa tarde. Controle, gol 602, 150, nível lado. No 602, aciona a identificação, autorizado chegada à mar, nível 050. Mar 50. Para o táxi, Altão 8002, 147, 4 horas e 20 minutos, Guarulhos. 8002 táxi, Juliette Alfa, ponto espera, torre no 86. Juliette Alfa, ponto espera, 86, obrigado. 34, plano pro táxi com 101, a bordo 3:20, autonomia, alterna Maceió. Copiar azul, se agilizar número 1, via Índia e Alfa, e no ponto espera, torre no 86. Direita Alfa, tá agilizando, ponto espera, 286, 4234. 94, livre pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, 0 meia nós. Livre pouso, pistão no zero, tanto 3294. Vai prosseguir para a posição 013, igual no 273. Objeto 6722, observa o rebanho da TAM, passando a retaguarda e após o mesmo, livre puxa acionar 10, chame táxi. Ok, após o Airbus, está autorizado o posicionamento 6722. Salvador, boa tarde, azul 4234, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4234, ciente, visual com a Airbus Antana final? Afirmo. Pode passagem do travo, a linha mantém, azul 4234. A passagem do Airbus vai a linha manter, 4234.